Altíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda honra, toda glória e toda adoração é Tua, Senhor Jesus. Aleluia! Arrumba, te adoramos, Senhor. Arrumba, adorado seja Teu nome, Senhor. Exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Adorado seja Teu nome, Senhor. Adorado seja Teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Seja Teu nome, Senhor. Adorado seja Teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Terra e céus proclamam o Teu poder. Digno é de louvor. Alabado seja Teu nome, Senhor. Alabado seja Teu nome, Senhor. Alabado seja Teu nome, Senhor. E exaltamos, Santo de Israel. Exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Uma vez mais. Alabado seja Teu nome, Senhor. Alabado seja Teu nome, Senhor. E exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Dos louvores e de toda adoração. Te adoramos, Senhor.